chego em casa que procuro a minha mulher. Quem me fala é o vizinho, ela saiu lá pra o cabaré. Então nesse exato momento eu não tenho mais nada a dizer, porque o meu salário é pouco, ela foi ganhar dinheiro para nós sobreviver. Ai, eu fico fumando, chorando e chamando o seu nome. É que o vizinho me lembra, ela é irmã de Lady Anne. Então é a família toda, vizinho, eu sou obrigado a te falar. Ontem eu vi a mãe da Lady Anne bêbada caída na mesa daquele bar. A mãe da Lady Anne não presta não. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estava lá naquele bar só pra me matar de paixão. A mãe da Lady Anne não presta não. Pra nada de paixão. Ela falava que a Lady Anne não tem coração. Ter traído um homem como Júlio, um gato lindo que é um gostosão. A mãe da Lady Anne não presta não. Estava lá naquele bar só para matar de paixão. A mãe da Lady Anne não presta não. Estava lá naquele bar só para matar de paixão. De paixão. A mãe da Lady Anne não presta não. Estava lá naquele bar só pra matar de paixão. Ela falava que a Lady Anne não tem coração. Ter traído homem como Júlio, só pra nada de paixão. A mãe da Lady Anne não presta não. Estava lá naquele bar só pra nada de paixão. Estava lá naquele bar só pra nada de paixão. Estava lá naquele bar só pra nada de paixão. Estava lá naquele bar só pra nada de paixão.